Bem-vindos à Rádio ConspiraCast, seu canal de entretenimento paranormal, místico e duvidoso. No programa de hoje apresentaremos o Guarda da Rainha, uma história relatada por um soldado inglês que encontra mistérios, turistas diferentes e criaturas sobrenaturais. Sega Sam, um misterioso console que provoca medo, arrependimento e problemas na família. E Flapbird, uma história que fala sobre cobiça, dinheiro e aplicativos. No programa de hoje começaremos com Sega Sam, uma história que fala sobre este misterioso console, supostamente o único produzido pela empresa. Acompanhe mais. Meu nome é Joseph Brandon e eu sou um ex-funcionário da Sega, a criadora do grande Sonic. Eu tinha ajudado no design de muitos jogos mesmo, desde o Sonic 1 até Alex Kidd. Passei por Virtua Tennis 2009, o ano em que eu me demiti. Eu tinha entregado o papel dizendo que ia sair da empresa, e no último dia lá, eu cheguei em meu escritório de uma grande caixa dizendo: "Para nosso querido Joseph, que nos ajudou muito no design de muitos personagens, no desenvolvimento de muitos jogos. Todos nós temos apenas uma palavra: obrigado. Esse presente é pra você." No fim do dia, eu agradeci meus colegas pelo presente, mas eles me disseram que apenas me haviam deixado pouco mais de 5 mil dólares e uma carta. Eu achei que eles estavam me zoando, mas não estavam. Em minha escrivania, realmente havia uma carta dizendo: "Adeus, Joe, nosso grande amigo. Tenho uma pequena lembrança pra você aqui. Deus amigos." Levei os dois para casa, guardei os 5 mil dólares e depois abri o embrulho. Estava em uma caixa de console que não havia sido citado e também tinha uma mensagem: "Joseph, você nos ajudou, mas você decidiu nos abandonar. Agora poderá ficar com o Sega Sam, um console vendido para 3 famílias no Japão. Você não vai querer saber o que aconteceu com eles." Eu fiquei com medo e curiosidade. O console parecia antigo, mas também parecia moderno. Liguei o console e coloquei o game Sonic The Hedgehog 3, um clássico que eu mesmo tinha ajudado a desenvolver. Na tela da TV estava escrito: "Sega Sam, console beta." Coloquei o game e rapidamente apareceu uma estranha mensagem em mais ou menos 5 segundos: "Curse of Sun", ou A Maldição do Sol. E o game carregou. Quando o game carregou, eu senti um peso nas costas. E rapidamente eu me senti esmagado. Meu corpo, ele se mexeu sozinho, até que o console desligou. Porque meu quadro de energia estava com problemas de calor. As instalações são antigas. Ainda bem que ainda não tinha mandado consertar. Acho que finalmente compreendi. Você não vai querer saber o que aconteceu com eles. Eu poderia ter jogado até a exaustão total e morrer. Então eu coloquei ele no lixo com caixa. Meu filho vive do meu lado e ele gostava bastante de consoles, porque eu não deixei esse console na lixeira. Meu filho pegou ele. 3 dias depois eu visitei a sua casa. Estava lá ele, muito pálido. E jogando. Eu chamei, mas nada aconteceu. Do nada, ele parou de jogar. O seu boneco, como os mais velhos chamam, parou. Ele caiu no chão, espumando meu filho. E depois o Sam dele queimou. Eu, apavorado, voltei pra casa correndo pra chamar uma ambulância. Mas eu já sabia que era inútil. Quando entrei em casa, vi um bilhete perto do meu celular. "Era pra ser você, mas com seu filho você sofre também. Uma pessoa consegue jogar aquele videogame por 3 dias seguidos antes de morrer de exaustão. Nós, a Sega Japão, fizemos um console que queima depois de 3 dias seguidos ligado. O Sam. E uma coisa, não se surpreenda quando o Sam chegar em sua família." Depois do baque com meu filho, eu fui viajar. Deixei minha mulher em casa porque ela entendia que eu precisava de um tempo fora. Quando voltei, eu presenciei uma cena assustadora. Cheguei em casa e vi minha mulher morta, queimada, com um pequeno bilhete: "Eu te disse." Olá, ouvintes! Peraí, nossa, me perdi. Cagou, né? Caguei. Você cagou na introdução. Caguei. Vou te ajudar agora, Igor. Queiroz, né? Então, o cara me ajudando aí, terceira pessoa, pá. Temos e-mails hoje? Temos e-mails, Igor. Eu devo dizer que temos 3 e-mails. De 3 semanas atrás, ou seja, de a média... várias semanas. A média está ruim. Mas a gente tem 3 e-mails, verdade. E somos... somos 3 aqui, né, Igor? Semos três. Eu, você e Gabrix. Eu queria dizer, simplesmente, pro nosso querido amigo Tanicho, que ele é um saco de vacilo novamente. O cara fica trabalhando ao invés de vir gravar com a gente. É, o cara fica trabalhando, meu. Puta que pariu. Quem precisa trabalhar? Infelizmente, Caio German não pode participar hoje também, Igor. Tô sentindo saudades dele. Ele falou que ele ia encontrar um amigo dele, mas eu não entendi muito bem o que ele tava falando. Eu ouvi falar sobre alguma coisa com meia, né? Meia? Ou meinha? Não lembro o que foi falar. Não, ele falou de um amigo dele, mas eu não entendi muito bem. Eu não sei. Espero que a namorada dele não ouça isso e pense coisas erradas. Mas também nós temos que o Thiago, o Nathan, não pôde participar hoje. Acho que assim, no dia da gravação do Conspira Pasta, as pessoas sofrem acidentes, né, Igor? As pessoas sofrem acidentes. Tem que ser mais sinistrão pra não sofrer um acidente quando você tá mexendo com coisas ruins do Satanás. Cara, falar em Satanás, vou pedir pro meu querido amigo Gabrix. Leia o e-mail do Jonathan. Claro, né? Teu cotidiano aí como satanista de grau 3. Você graduou já? Pegou a próxima faixa? Ou... Já. Não é faixa, é livro de maldição. Sim. Desculpa, eu sou leigo nesse... O Necronômico é o último, né, o Gabrix? Sim. Esse aí é... O que tem que fazer pra pegar esse aí? Você sabe ou não foi revelado pra você ainda? Não, ainda não foi passado mesmo. Porque senão eu já teria pego. Ah, tá. O conhecimento tem que ser implantado aos poucos, né? Senão a pessoa, ela sofre. Sim. Tô ligado. Tá. Chega de satanismo por hoje. Gabrix, lê o e-mail aí do Jonathan Souza. Então, o Jonathan Souza manda pra gente. Fala, galera. Obrigado pela atenção. Respondendo as perguntas do Igor. Encontrei o cast pelo Google, procurando algum cast sobre ufologia. Escutei o último cast, na época em questão era o episódio 41, que motivou a ouvir os mais antigos. Não terminei de ouvir todos, pois estou dando a prioridade aos assuntos que eu mais gosto. O programa que mais gostei foi o número 43, que venham mais programas com os convidados do 43. Foi... Um abraço, galera. Foi profissão ufólogo, né? Esse daí. Sim, foi esse profissão ufólogo com nossos queridos amigos Mistérios e o nosso querido amigo Diego, do canal Área 51. O cara não quer nada também, né? Só os experts em UFO de volta. A gente meio que saturou o tema UFO, mas um dia ele volta com mais... A gente não saturou o lado sério dele, né? Igual o que a gente gravou com o pessoal com o Mistérios e com o Diego. Então dá pra fazer ainda. Nosso querido amigo Jonathan já acompanhou alguns outros programas e a gente entende que o nosso podcast, ele funciona em fases, né? Em fases. Devagarzinho. A gente chama de quinas. E essas quinas, elas vão mudando de assunto, mas se você gosta de assuntos místicos, Jonathan, você vai gostar muito da próxima quina, que inclusive a gente apelidou carinhosamente de Quina do Gabrix. Não é místico, é assunto do mal, coisa ruim, desgraça. E místico também. É, Igor, pirâmide. Inclusive, puta que pariu, mano. Você foi lembrado pelo assunto? Eu fui relembrado aqui que, gente, eu tô muito puto. Vai fazer um disclaimer? Não, eu não vou fazer um disclaimer agora, o próximo bloco de e-mail. Muito obrigado, Jonathan. Isso aí, valeu. Valeu, Jonathan. E, bom, você gostou do assunto do 43, foi ufologia profissão ufólogo? Aí você responde, você tá querendo virar um ufólogo, ou você gostou porque o programa foi mais sério, os convidados eles passaram informações. Muito importante a gente saber isso pra gente, ainda que não vá mudar tudo, porque a gente tem que ter a nossa mão também no programa, mas é bom a gente saber como é que os ouvintes gostam do programa pra adequar, né? Deixar um pouco mais dourada a pílula. Caralho, mano, que tipo de expressão usada de misusado, mas o Bruno Francisco mandou um e-mail pra gente aqui que eu acho muito foda. Eu leio então porque o outro é direcionado a você, né, Queiroz? Não, ele... Ah, tá. Não, eu respondo o outro, mas eu queria muito ler o e-mail do Bruno, cara. Ah, você queria? Ah, então beleza, eu leio o outro e você responde. Não, eu respondo sim. Fala, conspiras! Aqui é o Bruno de Rios Preto. Rios Preto. O pronome não concorda. Eu sou de exatas, eu não aprendo essas coisas. O Bruno de Rios Preto passando pra agradecer pelo próximo... Nossa! Sou de exatas, não sei falar. Aqui é o Bruno de Rio Preto, passando pra agradecer pelo ótimo episódio. Estou escutando todos os episódios em ordem aleatória. Não sou maluco, ele fala aqui, entre parênteses. Não percebe-se. Não sabemos. A evolução do cast é incrível. Continuem assim e busquem conhecimento sempre. Abraços. PlayStation 1, só pra deixar claro. Mulher não dá XP no Tibia. E ainda pode dropar um loot que demora 9 meses. Puta que pariu. Não é loot, né? E também não é um loot. É, você não vai ganhar aquele negócio pra poder usar a armadura pra matar dragões. PlayStation 2. Usando o e-mail do trabalho porque assim é mais legal. Gente, o que acontece com os nossos ouvintes, Igor? São ouvintes do mundo dos negócios, cara. Todos os nossos ouvintes nos escrevem do trabalho, cara. Somos importantes. Mas olha só, os ouvintes escrevem pra gente do trabalho, quer dizer que eles têm trabalho, né, Igor? Sim, quer dizer que... Esse é o problema, a gente vai acabar tirando o trabalho deles. Ah, cara, você se importa? É o teu emprego que não, tá aí. Não, eu não me importo. Não é o meu. Não, mas ó, isso quer dizer que nossos ouvintes são empregados, cara, na faixa do trabalhador aí, do... Não são qualquer um. Então, quer dizer que eles podem comprar na loja do ConspiraCast, opa! Opa, olha isso, olha aí, ouvintes, Mas muito obrigado, Bruno, pelo teu e-mail, cara. Ouvir na ordem aleatória, cara, muito bom, eu gosto de saber disso. Só que se você ouvir na ordem certa... Você vai perceber mais ainda a evolução, né? Que o cara, por exemplo, ele ouve o 42, aí ele vai lá e ouve o episódio 4. É, aí você vai ficar um pouco decepcionado. Sim, bastante. E tem coisas pessoais do Conspira que você só entende ouvindo na ordem certa. Você acompanha a nossa vida, né? Porque, tipo... As piadas, né? Eu vou abrir um espaço. Abrir um espaço pra falar um negócio que eu acho maneiro do nosso podcast. Você pega aí um exemplo, vou dar o exemplo do podcast mais ouvido do Brasil, o Nerdcast. Todo mundo que grava lá tem seus 35, 40 anos. Os caras falam de histórias da adolescência, que foi há muitos anos atrás. Então, pra eles, foda-se se eles falarem essa história ou não. Pra gente, essa história aconteceu há um mês atrás. Aconteceu há um mês atrás, 3 semanas. Então é muito mais vivo que a gente conta aqui. Tanto é que muita coisa a gente tem que cortar, porque a pessoa pode, de alguma forma, ouvir esse programa. Então eu acho que é muito engraçado a gente contar a história live, que acontece na hora, na semana, assim. Sabe? É engraçado, né, Igor? Quando não é você que tem que ficar pedindo desculpa, né? Mas... É ritmo de festa. Ritmo... Obrigado, Bruno. Realmente, ficamos muito felizes. Nós vamos ler o e-mail do Fábio agora ou nós vamos ler no próximo bloco? Eu vou ler agora. Então, mete o pau. Que é pra fechar com chave de ouro. É, ele diz aqui, ó. Fábio Masamitsu Murakami. Deve tá... Fábio, se seu nome tá errado, ou a acentuação dele tá errada, desculpe. Eu só sou fluente em inglês e português. Eu não falo japonês. Mas, vamos lá. E aí, Igor? Beleza? Beleza. É, vim aqui de novo para reclamar dos últimos episódios. Nessa nova série, Alienígenas, eu tô dramatizando no meio do cara, peraí. Nessa nova série de Alienígenas, eu estou até que gostando. Porém, aqui vão algumas... Ó, eu tô te ajudando, hein, Fábio. Aqui vão algumas reclamações, hein. Tem que concordar aí. No episódio... No episódio 42, falaram quase a mesma coisa que o episódio antigo. É de fato. E o Queiroz quis fazer as mesmas contas, e naquela hora eu quase desisti. Episódio 41 e 43, está de boa. Agora, o 44 foi zoado. Ficou muito tendencioso. E, de novo, vocês continuaram ofendendo os ouvintes. Pode ser impressão minha, mas o ponto que mais me chateou foi quando o Queiroz disse: explica para esses ouvintes idiotas que não sabem nada. Agora o cara tá aumentando a frase dele. Não faz isso não, mano. Leia a frase na íntegra. Aí. Ele disse aqui assim, ó: explica para esses idiotas que não sabem. E outro ponto. Quando vocês estavam explicando sobre os anéis, a explicação era simples. Até aí, nada demais. Só que as piadinhas constantes não deixavam concluir o raciocínio. Para dizer a verdade, não entendi porra nenhuma. Outro ponto técnico, agora. Sei que não é fácil ficar controlando a qualidade de terceiros, mas se for possível, tente nivelar o áudio. É, não sei se isso é possível da maneira que vocês gravam. Uma última dica. Se você realmente está com aquela empreitada de editor, Igor, poderia criar uma vinheta para o final do podcast, como o Jovem Nerd ou o pessoal do Long Live Cast fazem. Desculpe alguma coisa e obrigado. Abraços e sayonara. Muito obrigado, Fábio, pelo seu e-mail. Temos, só vou esclarecer o ponto ali. Que então, é isso que ia falar, temos coisas a esclarecer, né? Vamos esclarecer aqui. No 42, realmente, a gente repetiu bastante coisa do terceiro episódio. É porque... Mas isso foi proposital, né, Igor? Foi proposital porque a gente queria meio que fazer um remaster do nosso podcast, que foi o primeiro podcast. Então, tava ruim, tinha só duas pessoas, pouca técnica de gravação, vergonha. Eu falava baixo, porque eu tinha vergonha de falar. Então, assim, você provavelmente ouviu o primeiro e ouviu esse e falou, porra, os caras copiaram o próprio tema. Mas talvez uma pessoa que caia direto no 42, ela vai se sentir um pouco melhor ouvindo esse com uma qualidade de áudio e até de desenvoltura nossa um pouco melhor do que ouvir o primeiro, que é uma merda. Então, assim... Realmente, a intenção foi realmente recuperar o primeiro. É como se fosse uma restauração do primeiro episódio, com várias... com pessoas a mais, com uma conversa mais fluida. E, realmente, o objetivo era resgatar o primeiro, cara. Resgatar o conteúdo do primeiro, seria. Isso. Exato. Que a gente queimou que nem eu considero que a gente queimou do primeiro ao 5, queimamos as pautas ali. Mas não tem como, né? Vai começar como, se não for assim? E sobre a sua ofensa, me desculpe se eu te ofendi, mas realmente, quando eu falei aquela frase, não era pros ouvintes que os ouvintes são idiotas. Até porque eu não sabia do que o Igor tava falando. Então, quando eu falei assim, explica numa... na verdade, a frase que eu falei foi, explica para um idiota, como se fosse uma pessoa que nunca ouviu falar de nenhum daqueles termos, e era pra explicar nos termos mais simples, pra que todo mundo pudesse entender. Claro que a palavra... idiota, ela é muito, muito forte. Fácil de ser mal interpretado, né? Você tem que trocar pra leigo. Enfim. Mas o meu objetivo nunca foi ofender os ouvintes, e realmente até porque naquela hora eu não sabia porra nenhuma do que eu tava falando. Então eu era um idiota que não sabia. Minhas frases sempre são mal entendidas. Tanto é que as tretas são causadas... Por isso. Cale-se, afasta de mim esse pai. Mas... Então, o Fábio, eu acredito que você tá dando uma indireta pro Caio German quando você diz pra eu controlar a qualidade de áudio das pessoas. É que assim, de fato, não tem como eu controlar esse tipo de qualidade por vários fatores. Primordial é o equipamento que ele usa, assim. Ele relatou pra... Caralho, tô muito formal. Mas ele falou pra gente que o equipamento que ele usa não é muito bom, então ele aumenta muito, só que com isso ele vai captar muita coisa e distorcer a voz. É um fone de baixa qualidade. É um fone ruim mesmo. Então não dá... Da Xuxa. É um fone da PC da Xuxa. Então não dá pra ter uma qualidade tão bacana assim. Então ele vai ficar mais abaixo e ele tem que abaixar o som pra não captar muito, e por isso que ficou mais baixo. Eu tentei aumentar algumas vezes, só que ruído vai nas alturas. Então... Osana nas... Eu sempre achei que era Osama nas alturas. Eu ligava diretamente ao 11 de setembro essa música religiosa. Mas... Mas valeu pelas dicas. Significa que você... Eu sempre tomo dicas construtivas como o significado que a pessoa se importa com aquilo que ela tá criticando construtivamente. E valeu mesmo. A gente vai conversar com o cara e vai forçar ele de... Sim... quebrar alguma perna dele até que ele compre um fone de ouvido decente. É só ele parar de dar um ring, né? É só para ele parar de fazer aquelas viagens que ele faz pra São Tomé, né? Porque senão ele vai ter uma perna quebrada sempre, enquanto ele não comprar um fone decente. Mas outro ponto aqui que eu gostaria de comentar, aí é direcionado a mim 100%, valeu pela dica da vinheta, é bem interessante mesmo. Na verdade, o pessoal do Jovem Nerd, eu acho que você tá se referindo ao Léo, Radiofobia, que ele põe lá. Isso foi editado e produzido por Radiofobia Podcast Multimídia. Muito legal a ideia, muito interessante mesmo. Só que, assim, você deu essa ideia legal, bacana. Eu não fiz isso ainda porque eu teria medo que as pessoas, elas... Interpretassem como uma cópia descarada e wannabe. Que, eu quero ser o Léo Radiofobia. Isso que eu queria agradecer também. Pra todos os ouvintes. Eu vou botar uma vinheta no final, porque, eu quero ser o Jovem Nerd, vou engordar. Não, não é isso. Nossa! Eu não vou engordar. Mas, não, bacana, se você não vê problema nisso e até tá incentivando, cara, valeu mesmo pela dica. Posso até colocar, porque isso vai criando uma atração pro trabalho de editor que eu pretendo ter. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar, Igor, que você tocou num ponto interessante. A gente do ConspiraCast, principalmente nós, eu e o Igor, que a gente fundou aqui, a gente nunca teve em mente ser igual a nenhum outro. Não, que nem assim, uma coisa que eu falo realmente, assim, eu me espelhei muito nos podcasts antigos. E quando eu digo antigos, é o pessoal de 2007 até 2009, assim, o formato que eles tinham naquela época. Não minto, não, só que a galera bem antiga, hoje em dia, você não vê mais isso. Mas, assim, a gente realmente não tem tenta ser igual a ninguém, a gente faz o que a gente tem que fazer. E a gente abomina quando as discussões entram em, ah, mas tal podcast faz isso e tem sucesso. Não, a discussão ela é até assim, tal podcast faz isso e tem sucesso, temos que fazer o contrário, porque o que eles fazem... Uma coisa nova. Porque o que eles fazem é errado. Não, não é nem questão de coisa nova, e eles colocam como algo errado que está sendo feito. Eu vejo como eu vejo esse seu comentário como inveja. Mas enfim, muito obrigado, Fábio. Eu realmente espero que você tenha entendido o que eu quis dizer lá, porque eu não quero mais ninguém ofendido comigo nessa porra. Você tá ficando marcado. Tô ficando marcado, cara. E eu já vou passar um disclaimer prévio. Ouvinte, se vocês ouvirem alguma vinheta algum dia aí no final dos episódios, não é cópia, viu? Foi só uma forma de poder anunciar o meu trabalho. Eu podia estar matando. Eu podia estar roubando, mas eu só tô querendo editar o podcast das pessoas em troca de dinheiro, viu, gente? Não é cópia, tá? Mas, Igor... Oi, diga aí. Vamos continuar com nossos relatos, depois a gente fala como que entra em contato com a gente? Vamos. Acho que pra não estender muito o episódio, depois a gente explica esse negócio dos relatos. Acho que o pessoal não entendeu muito bem, porque os downloads caem sempre nesses episódios. Entramos agora com Eu Era um Guarda da Rainha, uma história que é trazida por um anônimo que veio aqui até o estúdio relatar um caos que ele ouviu em sua juventude, a história de um soldado que teve contato com criaturas sobrenaturais e muitos mistérios. Eu era do exército britânico, sabe? 2 turnos no Iraque, 1 no Afeganistão. Minha mãe realmente odiava a vida que eu escolhi e eu não posso culpar ela. O foda é que a coisa mais horrível que eu presenciei não foi nos países do Oriente Médio, foi bem no centro da civilização europeia, Londres. Depois de concluir meu 3º turno, eu fui premiado pelo exército. Aparentemente, combater o Talibã nas montanhas é um motivo bom bastante para ser homenageado. Eles me ofereceram uma vaga na Guarda Real. Não sei se o que você sabe sobre isso, mas na Inglaterra é uma coisa muito importante. E eu odiei. Eu estava permanentemente estagnado em casa. E como recompensa pela minha bravura, agora eu estava estagnado em frente a construções imóveis. Enquanto turistas irritantes chineses tentavam me fazer rir. Eu quis sair, mas a honra da posição, combinada com a felicidade da minha mãe pelo fato de que o maior perigo que eu ia enfrentar ia ser um turista asiático, eu não tive chance a não ser permanecer. Se ao menos eu soubesse que estaria mais seguro numa caverna de Afeganistão, eu estava escalado para trabalhar na Torre de Londres alguns turnos na semana. Os turnos tinham em média de 2 a 3 horas de duração, dependendo de quantas pessoas trabalhavam no dia. Tenho que dizer que esse trabalho perde a graça muito rápido. Pessoas bêbadas tentam mexer com você, enquanto turistas chatos que pensam que são os primeiros a fazer graça com a sua cara, você só quer estar fora do seu próprio corpo. Porém, era um trabalho, tinha salário, então eu calei a boca e fiz o que tinha que ser feito. Bom, nesse dia de 2012, começou o chato como qualquer outro dia. Tinha uns garotos franceses tentando mexer comigo. Meu Deus, eles são os piores. E você não pode fazer nada a menos que eles ameacem você. E também tinha um grupo de garotas russas bêbadas, o que não era tão ruim. O calor estava começando a derreter a merda do chapéu no meu crânio quando um grupo enorme de turistas apareceu. Algum tipo de passeio turístico ou caravana, eu presumi. Todos eles faziam aquela lenga-lenga padrão. Caras engraçadas, piadinhas, etc. Todos tinham uma câmera fotográfica e todos vestiam a mesma camiseta. Alguma porcaria de tour pelo Big Ben. Todos menos um turista. Eu notei essa turista parada lá atrás, apenas me encarando. Era uma mulher bonita, por volta dos 40 anos, um longo cabelo muito escuro e era um pouco pálida, o que me fez pensar que ela era inglesa. Ela parecia fazer parte do passeio por estar perto de todos os outros. Depois que eles tiraram várias fotos e perceberam que eu não ia dar risada, começaram a ir embora, exceto essa mulher pálida, que ficou e continuou me olhando. Olha, já preenchi minha cota de pessoas fazendo coisas estúpidas pra conseguir alguma reação minha, mas essa era nova. Não só isso, essa mulher estava muito persistente. 2 horas e centenas de tweets depois, ela ainda estava no mesmo lugar, apenas me encarando. O dia estava muito quente e não era possível que ela estivesse confortável. Ela não estava sorrindo, o que era estranho, pois eu achei que ela estava tentando fazer eu reagir. Aproximadamente meia hora depois, quando a multidão à minha volta morreu lentamente, ela deu um passo em minha direção, e depois outro. Ela foi se aproximando lentamente, quando eu pensei, aqui vamos nós, piada chegando. Ela parou a mais ou menos 2 pés de distância de mim. Ela estava olhando bem no fundo dos meus olhos. Inclinou a cabeça para a esquerda e então para a direita, o que eu presumi que era sua tentativa de fazer eu rir. Depois eu percebi que essa mulher não estava aqui para fazer graça. Ainda a 2 pés de distância de mim, ela começou a inclinar na minha direção. Tinha alguma coisa tão bizarra no seu jeito que me deixava extremamente desconfortável. Ela nunca perdeu o contato com meus olhos. Continuou inclinando-se lentamente para mim, sem mover os pés. Ela parou com o rosto quase tocando o meu, e nessa posição, ela parecia anormal. Sua cabeça começou a tremer devagar, tipo quando você tá saindo da piscina ou do chuveiro e tá muito frio. Agora ela tava me assustando pra cacete. Já tive pessoas gritando na minha cara. Já tive até um idiota tentando lutar comigo. Mas o que ela fez foi de longe o pior. Ela abriu a boca como se estivesse prestes a gritar, mas nenhum som saiu. Nada. Ela só parou, inclinada naquele ângulo anormal, a centímetros do meu rosto, deixando aquele grito silencioso ou o que quer que fosse sair daquela boca escancarada. E a velocidade do tremor aumentou. Daí, eu não vou mentir, embora estivesse realmente quente naquele dia, eu comecei a sentir frio e arrepios corriam por baixo do meu uniforme. Finalmente consegui me recompor e comecei a marchar para longe dela. A gente tem permissão para dar uma marcha de 10 passos, ocasionalmente. Quando cheguei ao fim do caminho, parei e fechei os olhos. Eu só queria que ela tivesse ido embora quando eu virasse. Assim que dei uma volta de 180 graus, congelei instantaneamente. Ela estava bem na minha frente, inclinada na direção do meu rosto. Boca escancarada, a cabeça agora tremendo descontroladamente. Eu estava tão surpreso que fui incapaz de reagir. Barulho, gritaria e outras coisas assim eu consigo lidar, mas essa merda de silêncio assustador estava sinceramente me intimidando. Abra caminho para a guarda real. Temos permissão para dizer isso quando alguém está no nosso caminho. Ela não reagiu e se inclinou ainda mais, para cerca de 1 centímetro do meu rosto. Abra caminho para a guarda real! Gritei ainda mais alto, esperando que minha voz não falhasse. Ela não teve o menor respeito por minhas ordens. Sem a menor disposição para lidar com aquela porcaria, dei um passo para trás e apontei minha baioneta para ela. Esse era o nosso último recurso em caso de turistas irritantes. Ela fechou a boca imediatamente e se inclinou de volta para uma posição humana. Eu não iria esperar por seja lá o que fosse que ela ia fazer, então comecei a marchar em torno dela. Quando voltei ao meu posto, me virei e parei. Não conseguia vê-la pelo canto do meu olho, o que me deu um grande alívio. Deus, esse trabalho é um inferno. Pensei comigo mesmo. Vou ter que falar com o... Alguém sussurrou no meu ouvido direito. Só podia ser ela. Ela estava bem atrás de mim. Sussurrando do meu lado esquerdo. Meus pelos estavam todos arrepiados agora. Hilário, né? Veterano de combate. Matou mais pessoas do que gostaria. E agora está com medo de uma turista maluca. Ela acelerou o sussurro. Então andou em minha direção. Agora ela estava sussurrando incrivelmente rápido. Sussurro não descreve isso perfeitamente. Era como um grito. Mas em tom de sussurro, eu não sei se isso faz sentido. Era surreal. Ela se inclinou na direção do meu rosto de novo, sussurrando aquelas merdas de números freneticamente. Eu estava quase desobedecendo minhas ordens. Não conseguia mais aguentar aquilo. Tinha alguma coisa muito absurda sobre essa mulher. Eu não poderia lidar com isso. Senhora, por gentileza, dê um passo pra... Então um grupo enorme de turistas correu em nossa direção. A mulher maluca se inclinou de volta e continuou me olhando. Ela sussurrou. 10, 9, 8. Mais uma vez, sem nunca perder o contato com meus olhos. Foi muito estranho ver ela desaparecendo na multidão. Tudo foi deixado com um sentimento de algo sobrenatural. Isso e um grupo de turistas asiáticos salva-vidas. Nunca pensei que ficaria tão feliz em ver chineses. Fui até nossa base e contei a história pros rapazes. Todos tinham alguma experiência com pessoas assustadoras, mas nada nesse nível. Quando nosso comandante chegou, os caras continuaram brincando que eu tinha sido abusado no trabalho. Ele queria rir, então pediu que eu contasse a história toda. Quando eu comecei a contar a história, ele imediatamente fechou a cara. Você falou com ela? Eu não queria perder meu pagamento semanal por quebrar a regra de não falar com as pessoas, então eu menti. Claro que não. Ele pareceu se acalmar. E se ela um dia voltar? não fale com ela. Entendido? E isso é para todos vocês. A atmosfera cômica morreu rapidamente na sala de descanso. Eu estava intrigado, mas estava ainda mais cansado. Então decidi ir para casa e dormir, em vez de me preocupar com turistas bizarros. Os próximos turnos foram tão chatos quanto esperado. A mulher estava longe de ser vista, e desde que minha namorada estava para vir da Holanda para me visitar, eu esqueci sobre o incidente. Terça noite, por volta das 3 horas, eu fui acordado por uma forte batida na porta. Por alguma estranha razão, o primeiro pensamento que cruzou minha mente é que era aquela mulher de semanas atrás. Amor, você se importa de olhar na fechadura pra ver quem é? Murmurei com preguiça enquanto empurrava minha namorada. Ela estava dormindo profundamente. Acho que nada acordaria ela. Semiconsciente, eu tropecei pelo corredor até a porta. Resmunguei da entrada para a porta. Quem é? Murmurei enquanto espreitava pela fechadura. Mas estava muito escuro lá fora. Isso me despertou. Quem é? Perguntei de novo. Mas a única resposta que obtive foi um barulho mais alto. Merda. Pensei. E respirei profundamente e abri a porta. Existem milhões de coisas que eu preferia ter visto na minha frente naquele momento. E tem só uma pessoa que eu não esperava estar na minha frente. Minha namorada. Era pra eu ter buscado ela essa noite. Eu quase perdi o controle das minhas pernas. Milhares de coisas passaram rapidamente pela minha cabeça. E eu estava tendo dificuldades pra compreender o que estava acontecendo. Obrigada por me buscar no aeroporto, seu babaca. Falou minha namorada assim que bateu com a bolsa no meu peito. Eu viajei de Amsterdã só pra te ver e você se esquece disso? Sério? Eu não tava nem ouvindo. Eu sabia que tava meio dormindo quando acordei. Mas tinha alguém na minha cama. Eu não tava sonhando, pelo amor de Deus. Falei pra ela e entreguei a bolsa de volta. O que aconteceu? Fica aqui. Ai, sem saber onde... Tá bom. Sem saber onde encontrei coragem pra andar até o quarto. Eu sei o que você tá pensando. Em filmes e livros, o cara vai até o quarto e pá, tá vazio, né? Eu realmente queria que tivesse vazio. Fui até meu quarto. E estava completamente escuro. Mas eu conseguia ouvir a respiração. Uma respiração pesada. Meu coração estava tão disparado que eu tinha certeza que eu ia morrer. Os sussurros vinham do canto do quarto que ela estava. A mesma mulher. Ela estava quase colada no canto do quarto. De costas para a parede. Estava olhando diretamente para mim. Eu pensei que estava sem voz. Mas eu consegui soltar um puta que pariu. 7, 6, 5. Ela disse assim que deu o primeiro passo em minha direção. Sua boca estava sempre escancarada. Como se estivesse soltando aquele grito sem som. A cada passo... Ela fechava a boca o bastante pra dizer 7, 6, 5. Eu não conseguia me mexer. Nada no mundo existia além dessa mulher caminhando na minha direção. Que sentimentos assustador e de cagaço. Tipo, eu não estava fisicamente com medo dela, sabe? Eu poderia derrubar ela e eu estava preparado pra isso. Mas esse tipo de medo era algo estranho pra mim. Parecia que eu estava com medo por minha... Caramba, sei lá... Por minha alma. Eu sabia que ela não poderia me machucar fisicamente. Mas eu estava suando de medo. Sem falar que eu estava dormindo na mesma cama que essa porra dessa mulher. Ela chegou incrivelmente perto de mim. A inclinação que eu já conhecia. 1 centímetro do meu rosto. Minha respiração estava tão alta que era o único barulho que eu ouvia no quarto. Que merda é essa? O grito veio de trás de mim. Era minha namorada. Voltei à realidade. Virei e agarrei minha namorada. Eu gritei pra ela enquanto escapávamos do quarto. Corremos até a cozinha, onde eu peguei uma faca tramontina, como visto na TV. Minha namorada estava chorando do meu lado, em silêncio, incapaz de fazer perguntas. Eu consegui ouvir os passos, então eu vi ela caminhando calmamente pelo corredor. Sua boca agora estava aberta de um jeito muito anormal e ela não estava mais olhando pra mim. Ela estava olhando pro teto enquanto andava até a porta. Sua cabeça tremia muito rápido. Isso era bizarro. Imagina uma mulher que te deixou assustado semanas atrás, agora andando na sua casa 3 da manhã, olhando pro teto com a boca aberta de um jeito impossível. Sem contar que você dormiu do lado dessa mulher. Quando ela finalmente saiu, eu corri até a porta e fechei com força. Minha namorada não conseguia falar. Eu tive medo que ela pensasse que eu estava traindo com essa mulher. Mas não. Ela viu aquele horror saindo pelo corredor e sabia que havia algo errado. Eu estava aterrorizado, mas não queria demonstrar. O mais assustador é que eu tinha um trabalho em que eu tinha que ficar parado sem reagir ao som da minha volta. Contei pra minha namorada sobre a experiência com essa mulher esquisita, mas sem mencionar a contagem regressiva. Não queria assustar ela ainda mais. Depois daquilo que aconteceu, eu estava meio hesitante, mas minha namorada não. Ela ligou e a polícia chegou depois de 20 minutos. Pegaram nossos depoimentos, a descrição da mulher, e pediram que ligássemos imediatamente caso alguma coisa acontecesse. Mas minha mente estava em outro lugar. Meu comandante. Ele disse pra eu não falar com ela. E eu falei. E agora eu estava acordando com ela na minha cama. E puta que pariu, como é que ela entrou no meu apartamento? No dia seguinte, eu fui até o escritório do comandante. Você tem que entender que perder o emprego realmente não estava na minha lista. A gente precisa conversar. Ele me olhou da sua mesa e eu juro pra você. Juro que ele já sabia. O seu rosto perdeu toda a emoção. Ele sequer perguntou o que estava acontecendo. Sente, filho. Ele disse assim que inclinou a cadeira para trás. Você falou com ela. Você respondeu, não falou? Bem, eu disse só pra ela sair da minha frente. E é tudo isso que eu falei. Não, não o comando da guarda real. Você disse mais alguma coisa pra ela? Eu falei pra ela: senhora, por gentileza, sai da minha frente. Puta que pariu, puta que pariu. Foi a primeira vez que eu ouvi o comandante falar palavrão. Senhor, quem que é essa mulher? Eu estou indo aos arquivos para a sua imediata remoção da guarda real. Não se preocupe, eu vou encontrar alguma coisa pra você tão boa quanto. Não se preocupe com isso. Mas os seus dias na guarda real terminaram. A sua transferência é dentro de uma semana. Senhor, mas eu só... Isso é tudo, filho. Você pode sair agora. Disse ele, sem me olhar. Eu tava chateado, afinal, tinha acabado de perder o emprego. Mas se eu ia continuar recebendo, bom, pelo menos, menos mal. A nova escala saiu e eu ia trabalhar só um turno naquela semana. Isso veio a calhar, porque eu deveria cuidar da minha sobrinha de 7 anos, que vinha me visitar de Birmingham. E eu já tinha planejado todo o fim de semana com ela. A terça-feira chegou sem nenhum incidente, com aquela mulher da boca escancarada. Minha namorada tinha finalmente se acalmado. Meu turno naquele dia era das 6 às 10 da noite, em frente ao Palácio de St. James. Normalmente são dois guardas trabalhando ali, mas por qualquer razão, eu ia trabalhar sozinho ali das 9 às 10. A gente ia ficar em pé dentro de uma pequena casinha de madeira azul no caso de uma tempestade. Ok, amigo, aguenta aí. Tá quase terminando. Meu colega de guarda disse às 9 e 2, enquanto caminhava de volta pra dentro. O filho da puta estava me abandonando. Mais uma hora dessa merda e eu tô livre. Deus, como isso é bom. Pensei enquanto continuava parado no meu posto. A noite estava incrivelmente quieta, mas como estava começando a chover, pensei que era bom eu entrar dentro da casinha. 9 e meia. Continuava garoando, continuava chato. Quase lá, 15 para as 10. A chuva continuava. Então eu decidi passar os últimos minutos dentro da casinha. Eu me virei. Eu não deveria ter virado. Ela estava ali. Se eu fosse um escritor, eu usaria todas as ferramentas descritivas para pintar um retrato de quão horripilante aquela mulher estava naquela noite. Deixa eu dizer para você. A mulher estava parada na porta do meu posto. Ela estava vestindo um vestido branco, quase brilhante no escuro. Mas seu rosto, puta merda, o rosto dela. Ela não estava olhando para mim. O que de certa forma tornava isso ainda pior. Ela estava olhando para o céu. Ou qualquer coisa que estivesse lá em cima. Seus olhos estavam tão longe que eu só podia ver uma parte das suas pupilas. Sua boca estava tão aberta que agora eu tinha certeza que ela não era um ser humano. Tem algo surreal sobre parar frente a alguém que não age racionalmente. Tipo, se você tá sendo assaltado, você sabe que eles querem seu dinheiro. Cara, se você leva um tiro, você sabe que eles estão tentando te matar. Mas o verdadeiro horror mental é não saber o que é que aquela mulher queria de mim. 9h49. 11 minutos disso. E finalmente, ela deu um passo em minha direção. E mais um. Mais ou menos 2 passos de mim, ela parou. E começou a se inclinar. Puta que pariu, de novo. Seu rosto parou bem perto do meu. Primeiro, a cabeça começou a tremer devagar. E depois começou a se mover incrivelmente rápido. Era um pequeno tipo de tremor. Como eu disse antes, meio que quando você tá com frio saindo do chuveiro. As pupilas estavam tão pra cima que eu não conseguia mais ver elas. A cabeça agora estava tão trêmula que eu imaginava como isso era possível. E a boca, nossa, a boca estava tão anormalmente aberta. Juro que eu vi os cantos da boca começando a sangrar, porque a pele não era capaz de suportar aquela abertura. Parecia o Coringa do Batman. A rua estava silenciosa, provavelmente o maior silêncio que eu já presenciei. O pior é que era noite. Sei que eu faço muito isso, mas imagine mais uma vez. Você tá parado em frente de uma mulher com a boca aberta, arreganhada, sangrando a 2 centímetros do seu rosto, fazendo seja lá que porra que ela tá fazendo, sem ninguém à vista, sem nenhum som. Então, como se ela ouvisse meus pensamentos, suas pupilas desceram de volta e olharam direto pra mim. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas eu preferia que a boca dela continuasse aberta. Sua mandíbula começou a abrir e fechar rapidamente, como se ela estivesse mordendo algo invisível. Seus dentes estavam batendo com tanta força que eu sabia que eles iam quebrar. Era muito pra mim. Eu não conseguia mais aguentar. Dei um passo pra trás e eu gritei: para com essa porra! E ela parou. Parou de bater os dentes, boca fechada, ela voltou à posição de humana, sem se inclinar. Ela deu um passo na minha direção e, pela primeira vez, abri um sorriso. 4, 3, 2, 1. Ela começou a sussurrar, sem perder o sorriso. Mas que é isso? Que merda é essa? Eu tava pronto pra agarrá-la, sacudi-la, qualquer coisa, só pra uma resposta. Que ela queria de mim? 9h58. Que merda. Veio de trás de mim. Era meu comandante. Ele correu até mim, desconsiderando essa cadela louca na minha frente. Você falou com ela? Eu... Você falou com ela, seu puto? Ele berrou alto quando me agarrava pelo uniforme. Ele nem prestou atenção na mulher. Sim, eu falei. Jesus Cristo. qual o número? Senhor? Qual foi o último número que ela disse pra você? Qual foi? Foi zero? Não, eu acho que ela parou no 1. A mulher apenas continuou parada olhando pra nós com um sorriso. Então deu um passo em nossa direção. Ela caminhou lentamente entre meu comandante e eu. Não diga nada. Nem a porra de uma palavra. O comandante disse com medo evidente em seu rosto. A mulher virou de costas pra mim e de frente pra ele. Ela encarou seu rosto e até mesmo por trás eu podia ver sua boca sendo aberta. Vá. Apenas vá. Disse ele olhando pra mim. Ele estava evitando encará-lo. Eu ouvi ela cerrando os dentes. Eu não posso te deixar aqui. Vai, não volte. Eu cuido disso. Eu gosto de pensar que eu sou corajoso, mas naquele momento tudo que eu queria era ir embora. Espero que você não me culpe por isso. Duvido que você estava lá na minha situação, você não ia fazer igual. Então comecei a correr pra longe. E nunca fale com ela novamente. Agora eu sei que muito disso soa como besteira pra você e essas coisas místicas e espirituais. É, você tá certo, realmente é uma besteira. Claro que, olhando pra trás agora, eu poderia ter detido. Porra, eu poderia até mesmo ter matado aquela vaca e assim estaria com o comandante. Inferno, eu poderia até mesmo ter matado aquela vaca. Mas quer saber, quando você se encontra numa situação tão impossível como essa, você não age racionalmente, você não pensa logicamente como se tivesse uma situação normal. Eu fui pra casa, tomei um banho gelado. De manhã, mandei uma mensagem pro meu colega de turno pedindo pra ver se o comandante estava bem. E ele respondeu. Por que não estaria? Era tudo que eu precisava saber. Eu estava fora daquela vida. Minha sobrinha veio pra cidade na sexta-feira. E eu tinha fim de semana todo pra ficar com ela. Correr atrás de uma criança de 7 anos é meio chato. Sem sobrar tempo pra você pensar numa mulher louca te assediando. Além disso, eu tava fora daquele serviço. Peguei a documentação de transferência. Eu passei todo dia levando a menina a diferentes lugares que ela gosta. Foi muito cansativo. Sábado, eu preparei o café pra ela. E passamos boa tarde da manhã assistindo um desenho animado. Depois nós colocamos o filme da Mulher Gato. E minha sobrinha se vestiu como ela. Por algum motivo, ela gostava do filme da Mulher Gato. Acho que eu não estava acostumado a ter que cuidar de crianças. Porque eu dormi no sofá, já exausto. Minha sobrinha me acordou. Ok, vamos brincar. Ok é o apelidinho carinhoso que ela tinha me dado. Ela estava segurando meu velho par de walkie-talkies. Eu brincava muito daquilo quando era pequeno. Então, não pude dizer não pra ela. Claro, vamos ver se essas coisas velhas ainda funcionam. Vai lá pra fora, eu preciso checar o alcance. Seu rosto se iluminou quando ela corria pra fora. Eu liguei o walkie-talkie e comecei a mexer nele. O barulho de estática estava lá, o que significava que as baterias estavam funcionando. Era só uma questão de encontrar a frequência. Ashley, tá me ouvindo? Câmbio. Eu tentei algumas vezes. Finalmente, eu ouvi alguma coisa. Ashley, tá me ouvindo? Câmbio. Foi tudo que eu ouvi em baixo volume. Ouvi de novo. Que merda, eu pensei. Eu tava com preguiça de ir lá pra fora. Tirei as baterias, soprei nelas como se fizesse algum efeito e coloquei de volta. Ok, mulher gato, é o Nero. Tá me ouvindo agora? Câmbio. Zero. Derrubei o walkie-talkie. Corri pra fora e imediatamente comecei a me odiar por deixar a menina de 7 anos sair pra fora sozinha. Eu sou um imbecil! Ela estava no quintal segurando o rádio, apertando com força. Na sua frente estava aquela mesma mulher, inclinando-se toda pra baixo, em direção ao rosto da minha sobrinha. Zero. Zero. Zero. Era o que a mulher repetia freneticamente para o rosto de Ashley. Sim, quando alguma aberração me incomoda, eu consigo me controlar. Agora, minha sobrinha, uma criança de 7 anos, perdi a cabeça. Corri em direção à mulher e ataquei com tanta força que tive certeza que ia machucar ela. Assim que caí no chão e dei um mata-leão nela, me levantei e peguei Ashley. Ela tocou em você? Ashley agora estava esberrando tanto que não conseguia nem responder. Disse pra Ashley quando me virei pra mulher. Ela continuava caída no chão, o rosto virado pra baixo. Assim que entramos em casa, fomos até a janela. A mulher começou a se levantar. Ela virou pra nós. Eu tô ligando pra polícia. Eu falei aterrorizado pra Ashley enquanto pegava o celular. Não se preocupa. Vai ficar tudo bem, tá? A mulher deu um passo até a janela. E mais um. Seu nariz estava sangrando e ela estava visivelmente machucada. Porque estava mancando e isso não parecia incomodar. Eu vou admitir. Eu estava quase congelando com a descarga de adrenalina. E a gente ficou só parado na janela, observando a aberração se aproximando. A polícia já tá chegando. Eu falei pra Ashley. A mulher andou até a janela. Ela não estava mais olhando pra mim. Ela se inclinou até o rosto de Ashley. A pobrezinha agarrou na minha mão e estava apertando tão forte. Aquela porra, aquele demônio de inferno. O que quer que fosse. Se inclinou toda pra janela, somente o vidro separando ela da Ashley. Quando eu estava quase levando minha sobrinha pra outro cômodo, longe dessa bosta, a mulher abriu a boca, mas imediatamente fechou num sorriso. E de novo, isso era tão impossivelmente estranho. Quando ela abria a boca, As pupilas iam pra parte de trás da cabeça, só pra imediatamente voltar num segundo com o rosto. Agora ela tava inumanamente alternando entre um sorriso, uma boca escancarada, com os olhos sem pupilas. A polícia demorou uns 15 minutos pra chegar. Eles começaram a varredura do bairro e realmente pegaram uma mulher que correspondia à minha descrição. Eu tive que ir até a delegacia pra reconhecê-la, mas primeiro eu tive que deixar a Ashley na estação de trem. A mãe dela queria que ela voltasse imediatamente pra casa depois do que aconteceu, e é claro, eu não podia culpar ela. Levei ela até a estação, onde comunica com a equipe para ficar de olho nela até que chegasse no seu destino. Um condutor muito agradável me prometeu que iria acompanhá-la por toda a viagem. Ele pegou Ashley pela mão e prometeu mostrar todas as partes legais do trem. Finalmente, a garota sorriu. Assim que o trem estava se preparando para partir, o condutor colocou minha sobrinha nas escadas. Diga adeus para o seu tio, estamos prestes a sair. Tchau, Ashley. Fala pra sua mãe me ligar quando você chegar lá, tá? Ela não respondeu, o que era compreensível. A criança provavelmente continuava terrivelmente assustada. Porra, eu também estava assustado. Quando no alto-falante informou que o embarque estava terminado, o condutor abriu a porta para que eles entrassem no trem. Entretanto, Ashley não se moveu. Ela olhou pro condutor. Vamos agora? Disse ele. Ashley abriu a boca, olhando para o homem. Nós temos que entrar agora. Estamos quase começando o trajeto, querido. Vamos? Assim que entrou no trem, Ashley o seguiu. E eu ouvi ela dizendo... 10, 9, 8. Voltando aqui agora para o nosso bloco de recados e... Recados, Igor. Recado. Nossa, tu tá com a voz cansada de tanto falar nessa porra. Cansa, né, cara? Falar cansa. Falar é um negócio realmente estranho. Mas se você acha que falar é estranho, Igor, você pode se comunicar de outra maneira, né? Você pode mandar um e-mail. Como é que faz? Você vai entrar em conspiracast.com.br e acessar no menu a nossa página de contato. Lá você vai encontrar o nosso formulário. Vai poder mandar um e-mail pra gente fácil, rápido, de uma maneira tranquila. Tranquilo, né, Igor? Sem complicações. Gabrix, você é o dono do Facebook? É, nem tanto, mas se você quiser mandar uma mensagem pra gente... Tá bom. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente... se você quiser mandar uma mensagem pra gente pelo Facebook, quem tem a nossa página no Facebook, é só entrar lá na aba de pesquisa ali do Facebook e colocar ConspiraCast. A gente tem tudo que tem no nosso site, tem lá na page. Pode mandar mensagem, vídeo, comentários, também falar... vai com tudo. Vai com tudo. Tudo Jesus. É quase um mundo canibal. Mas Igor, se você não quiser usar o Face, não quiser porra nenhuma aí, não quer ir pelo site, você pode mandar um e-mail pelo Ball, né? Pode sim. Você vai lá e manda para contato@conspiracast.com.br. Você gostou dessa voz, né, Igor? Eu esqueci. Nossa. Gente do céu, tá tarde. Mas, além de tudo isso, a gente tem também uma coisa que a gente não usa muito, mas também é um jeito de falar com a gente, né? É o Twitter. Ninguém, a gente não usa muito, né? Arroba. Puta que pariu. Caralho. @_conspiracast, ouvintes. Twitter. Manda lá que a gente um dia vê. E esse podcast, você tá com zona aí, então eu vou ter que promover a sua fala, a interação aí. Nós somos oferecidos por quem, Igor? Nossa, nós somos... Nossa. Meu Deus do céu. Senpai. Foi isso, ele mandou foto? Nós somos oferecidos por Coxinha Nerd, por Locomotiva 26, ZumbiCast, tem o Nerdópolis, tem o Z40, Zoação Sem Limites. Tem mais algum? Eu já nem sei mais. Ah, cara, acho que não tem não, mas se a gente não falou, ele vai ficar chateado, não. Também acho que não. Mas é isso, ouvinte. Entre em contato com a gente. Dê um feedback sobre esse episódio. E vamos para o último relato da noite. Não, eu, rapidamente, antes de voltar pro relato, eu queria explicar que talvez a gente tenha outros dois episódios do mesmo padrão. Só que os ouvintes podem ter passado batido porque eles meio que mascaram. São mascarados por uma introdução diferente, capa diferente, descrição diferente. Então as pessoas podem achar que não é o episódio que é. Mas é o episódio que é. Mas inclusive, a gente já pôs um post no Facebook avisando sobre isso, né, Igor? É, porque, assim, a média de downloads ela aumentou bastante. E tá se mantendo grande. E sempre, e nos dois episódios de Creepypastas, elas caiu muito. Porque o tema meio que destoou. E são temas que a gente fez de zoeira, obviamente, mas que não são tão interessantes assim. Star Trek é, mas talvez não pro nosso público. Não, é interessante, só que não pro nosso público. Então eles não quiseram ouvir. Então a média, então os downloads caíram muito. Então a gente vai avisar direitinho pra não haver mal entendido. Nossa, estou especialmente articulado essa noite. É, eu tô percebendo, o cara não tá acostumado a fazer um episódio assim, mas enfim, eu acho que a gente pode ir pro último relato da noite, Igor. Vamos para o último relato, que acho que esse é divertido. Bem, o relato que eu tenho aqui seria sobre a suposta história do Flappy Bird. Um assunto curioso e um tanto estranho. Costumo visitar a Deep Web de vez em quando, embora ela tenha se tornado notório recentemente. Ela já existia, sempre existiu. Pouco tempo atrás, me deparei com algo que achei interessante, mas não era relevante. Algo que não dei muita atenção. Passei essa madrugada toda tentando localizar o que eu havia visto. Achei que gostaria de saber de uma história que acho coincidência integrante. Antes de começar a história, aqui vai um resumo do que é a Deep Web. Muitos já sabem, para navegar na Deep Web, basta ter um navegador específico, mas o que a maioria dos usuários comuns desconhecem é o que a Deep Web possui. Níveis mais profundos, e nem sempre aplicativos padrões da própria Deep Web são capazes de chegar nesses níveis. Estou falando que há muito além da Deep Web. Estou falando da última camada chamada Marianas Web. A Deep Web é uma criança perto do primeiro nível da camada Mariana. Muitos pensam que é ter acessado informações privadas e bizarras da Deep Web, mas na verdade é parte do que está ali é fake. Um videozinho de alguém sendo decapitado, animal sendo queimado vivo, por conta dessas coisas, muitos pensam ter chegado no fundo da Deep Web, mas estão enganados. O fundo é tão difícil de ter acesso que até o FBI tem dificuldade de chegar. Ali é para poucos. E sem conhecimento avançado, sem alguém que é parte disso, as instruções, sem os softwares específicos, não será capaz de acessá-lo. Não recomendo, mas se você é uma pessoa teimosa, ao menos tenha um PC para isso, pois ali a coisa não é de brincadeira. Agora que resumi a questão, contarei uma historinha. Na Marianas Web, existe um site de um grupo conhecido como Devil's Meat. Trata de uma seita satânica, bem diferente de todas as outras que já conhecemos. Para começar, o local é um fórum que aceita qualquer tipo de pessoa como membro. Os membros devem evoluir para ter acesso a informações, e a única maneira de fazer isso é praticando rituais bizarros que devem ser gravados em vídeo como uma maneira de provar o ato. Os usuários membros possuem um nível que vai de 1 a 66. Os usuários nível 1 não praticam rituais, basicamente são considerados leitores. Depois de um tempo, a pessoa decide se quer ou não fazer parte da seita. E do nível 2 em diante, a coisa pega. Beber sangue de galinha preta, comer macarrão cru, comer coração cru de porco, beber sangue de virgem menstruada. Essas coisas são apenas algumas obrigações dos membros que aprofundam nessa seita. Acreditem ou não, existem outros rituais ainda mais macabros, de níveis extremamente cruel por lá. Mas a questão é, por que alguém faria isso? Ou melhor, em troca de quê? A resposta é dinheiro e fama. O propósito da seita Devil Mate é de formar um exército de pessoas bem sucedidas financeiramente. Aliás, essa é a meta deles. É muito do bizarro e estranho. É muito do bizarro e estranho por lá. E parece que todos os membros estão satisfeitos com os resultados. Funciona assim: para cada nível, o membro pratica um ritual. Depois disso, os anciões, que acho que são os moderadores ou algo do tipo, instruem o membro com uma espécie de manual detalhado sobre o que ele deverá fazer para ser bem sucedido financeiramente. Por exemplo, se a pessoa trabalha com uma franquia de fast food, deverá seguir algumas regras e rituais. Assim ela terá prosperidade financeira em seu negócio. Eu realmente vi muitos membros por lá e teve um que chamou muita atenção, o usuário Gnode. Esse usuário parece estar em um nível relativamente avançado. Em uma das discussões do fórum, Gnode recebeu uma tarefa definitiva para alcançar o primeiro nível de prosperidade. Já havia feito outras tarefas antes, mas agora ele passaram para o nível 27. Parece ser o nível onde as coisas começam a andar. Depois de ter cumprido com a tarefa, ele recebeu instruções do que deveria fazer para alcançar o sucesso. As instruções estavam criptografadas e podem ser lidas por meio de um criptograma específico criado pela DevMate. Apenas usuários de confiança e de determinado nível conseguem a ferramenta, e antes que me perguntem como eu consegui, aqui vai a resposta. Não sou membro, apenas consegui. Na instrução criptografada, contém um código fonte de um software que Gnode deveria desenvolver. O código não é completo, mas algo oculto dentro disso tudo, talvez o software faria render muito dinheiro para o Gnode. E a data da discussão é do final de 2012. Se trata de um jogo que deveria rodar em plataformas iOS e Android. Após a publicação do suposto jogo, Gnode deveria realizar mais um ritual e a partir daí, seu sucesso seria absoluto. Em outras palavras, Gnode se tornaria bem sucedido financeiramente. Agora, veremos a razão por tal assunto chamar pouco da minha atenção. Você pode ver aqui, entre os códigos, talvez algo familiar nisso. O desenho de um pássaro na imagem é idêntico ao do jogo chamado Flappy Bird. O jogo fez muito sucesso e seu desenvolvedor ganhou muito dinheiro. Por incrível que possa parecer, sem motivos, causas ou razões divulgadas, o desenvolvedor resolveu publicar em seu perfil no Twitter que queria retirar o jogo do ar. Ele não quis dizer a causa, apenas disse: eu não aguento mais. Agora vamos analisar algumas coincidências. Na página do grupo DevMate, temos uma imagem de um jogo que conhecemos, e isso meses antes do lançamento do jogo. Além disso, temos o nome Gnode, que se escrito ao contrário fica Dong. O jogo Flappy Bird foi desenvolvido por Dong Nguyen. E agora fica a pergunta: Gnode e Dong são as mesmas pessoas? Por que Flappy Bird, que rende milhares de dólares por dia, foi descontinuado por uma única frase: eu não aguento mais? Essa história toda é uma simples coincidência ou algo oculto nisso? Pense no que quiser, estamos apenas supondo algo mais. Se tudo tiver uma ligação, então o que vem depois disso? E esses foram relatos apresentados hoje, histórias envolvendo espíritos, talvez, a busca incessante por dinheiro e fama, e, quem sabe, uma vingança de uma companhia de videogames. O ConspiraPasses de hoje se despede por aqui, mas lembre-se, voltamos semana que vem.